Yeah, vocal CJB. Pra firmar então quero ver. Soltar a voz é cantar com coração, faz levantar a multidão. Subir no palco é conscientização, ideologia forte, informação. Sem blefar, não pode deixar cair. Se amarelar, você sabe, é o deixar. É hora de passar o cerol. Ninguém aqui é peixe pra cair no anzol. Di-di-di-di, tem mano que não segura a bronca. Tá moscando, se assustou com a própria sombra. Deu goela, você sabe que é aquilo. Vestir a camisa é honrar o compromisso. Braço fiel tem que ser, se não voltar de ré. Pra subir o morro, você sabe como é. É responsa, atitude, humildade é virtude. Na imensidade são milhares, é o que vale um salve. Os irmãos de bom coração que viajam quando escuta o bom som. É favela, é gueto, é chão de terra. Revolução em ação, uma nova era. É pra virar então, quero ver. A massa aqui faz o chão tremer. Informação é de louco pra louco, revolução no som. Ó, nós no ar de novo. É pra pirar então, quero ver. A massa aqui faz o chão tremer. Informação é de louco pra louco, revolução no som. Ó, nós no ar de novo. MC verdadeiro que chega e fala no mic. Sem medo de nada, mostrando realidade. Isso é de verdade, é a mostra do meu trampo. Na simplicidade desse jeito que eu canto. Sai do encanto, tira a venda dos olhos. Enxerga o que se passa e não pisa no óleo. Canto porque gosto e vê se sai do meu calo. Isso é rap de verdade, não estou por acaso. Não. Sei o que faço e não brinque serviço. O chato tá comigo e você tá em perigo. Tá bravo comigo, só está começando. Essa é pra você no estilo baiano. Entra em pranto, sua vida é chorar. Sai pelos cantos com medo de se molhar. Fale o que quiser porque nada me para. Furioso e veloz a derrubar os canalhas. É pra virar então, quero ver. A massa aqui faz o chão tremer. Informação é de louco pra louco, revolução no som. Ó, nós no ar de novo. É pra virar então, quero ver. A massa aqui faz o chão tremer. Informação é de louco pra louco, revolução no som. Ó, nós no ar de novo. É isso mesmo, tiozão. A cena é essa. É pra pirar. E a gente pira assim no som. E aí, Xando, firmeza total, negão. É. Desse jeito mesmo, JB. Tamo junto, misturado, envolvido. E um só objetivo, irmão. Firmeza total.